Uma boa noite a todos. Boa noite. As dificuldades e problemas que a gente passa nesse mundo, elas têm um propósito de nos mostrar que esse não é o nosso lar. Esse não é o lugar que a gente almeja. Esse não é o lugar perfeito para nós. O nosso mundo é maravilhoso. Muita coisa boa acontece no mundo. Mas junto com as coisas boas vem também o sofrimento, a perda, o mal, a dor, a tristeza. E essas verdades, elas mostram pra gente que esse não é o nosso lar. A Bíblia diz que Deus colocou a eternidade no nosso coração. E é por isso que a gente não se alegra ou não se contenta com a realidade da morte. Mesmo a gente sabendo a verdade sobre a morte, a gente não fica feliz quando as pessoas que a gente ama vêm a falecer. E essa noite, eu trouxe uma mensagem para vocês que tem o seguinte título. O que é que acontece conosco quando a gente morre? E o que é que acontecerá depois? São duas perguntas. Quando a gente morre, o que que acontece? Enquanto estamos mortos, o que que acontece com a gente? E depois, vai acontecer alguma outra coisa diferente? Ou tudo vai ser da mesma forma como acontece quando a gente morre? Eu trouxe esse título e essa mensagem baseado na experiência muito triste de uma pessoa que foi o pai de um dos amigos que estão aqui essa noite. O nome dessa pessoa era João, e o seu João viveu bem mais do que muita gente no nosso mundo. Sabe que no nosso mundo tem criancinha um ano que morre. Às vezes morre logo ao nascer. Às vezes morre com poucos anos. E existem pessoas que morrem com todas as idades. 5, 10, 15, 20, 30, 40. Mas o seu João, ele passou por todas essas etapas. Passou dos 40, passou dos 50, passou dos 60, dos 70, passou dos 80. E faleceu aos 86 anos. A Bíblia diz que aqueles que amam a Deus vão ser presenteados com a longevidade. E o João Alves foi uma dessas pessoas. Preservado, chegou quase aos 90 anos. Sabe que não é muito fácil chegar quase aos 90 anos, não. Agora, o que é que acontece com a gente quando a gente morre? Para a gente responder isso, a gente tem que voltar ao Jardim do Éden, Gênesis capítulo 2. Abre aí a sua Bíblia, verso de número 7. Então, assim, com a Bíblia aberta, nós vamos orar para que Deus fale ao nosso coração através da Bíblia nesta noite. Vamos orar. Deus bendito e maravilhoso, em nome de Jesus, obrigado porque a Bíblia está aberta nesta noite, Pai. Nós queremos ouvir a Tua voz e aprender a Tua verdade. E assim, Pai, fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Gênesis capítulo 2, versículo 7. A Bíblia nos diz assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. A Bíblia diz que o processo de criação do ser humano envolveu duas coisas e um resultado. O ser humano é formado da junção de pó da terra mais fôlego de vida. E quando você junta essas duas coisas e o fôlego entra nesse corpo de pó, entre aspas, o que é que acontece com esse corpo? Ele se torna uma alma vivente, uma alma viva, uma pessoa. E as características de uma pessoa que ela é capaz de enxergar, sentir cheiro, sentir o sabor, conversar, andar, falar e muitas coisas. É o ser humano, é a vida. E Deus dá a vida ao ser humano e coloca o ser humano num jardim paradisíaco, maravilhoso, perfeito. Não havia coisas ruins. Não havia pecado, não havia morte, não havia o mal. Só havia o bem. A única coisa má que a Bíblia diz que existiu no Jardim do Éden era a solidão do homem. E o homem começou a dar nome aos animais e ele via o elefante com a elefoa, o gato com a gata. Ele via todos os bichos em par, mas ele estava sozinho, igual o pastor Ezequiel. O pastor Ezequiel é solteiro, não é casado, né? Triste igual o pastor Ezequiel, não tinha mulher. Não existia mulher na face da terra. E aí a Bíblia diz assim, que não era bom que o homem ficasse só. E a Bíblia diz que Deus deu um sono para Adão. E Adão começou a ficar com sono e dormiu. A Bíblia diz que Deus arrancou uma costela do homem, modelou na forma de uma mulher. E a hora que Adão acordou, o paraíso se tornou, agora sim, de fato, o paraíso. E Adão fica muito feliz, essa é carne da minha carne, osso dos meus ossos. E ali Deus celebra o casamento do homem com a mulher, e Deus abençoa e diz, multipliquem-se e encham a terra. Só que acontece algo interessante, complicado, Gênesis capítulo 3, verso 1 até o verso 5. E agora eu quero responder uma pergunta, uma indagação, que é a seguinte, Gênesis 2, verso 7 diz que nós fomos feitos alma vivente, mas será que a alma é imortal? Será que a alma morre ou ela não morre? Vamos ler Gênesis 3, versos 1 a 6. E a Bíblia nos diz assim, mas a serpente, mais sagaz do que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então disse a serpente à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, deu também ao marido e ele comeu. Essa história é muito simples, mas as implicações dela são muito complicadas. Entenda o seguinte, Deus colocou o ser humano num paraíso, e vamos pensar que o paraíso fosse a terra inteira. Não existe defeito, pecado, mal. A terra inteira é um grande paraíso. Quantas árvores cabem no planeta Terra? Muitas ou poucas? Muita árvore! E Deus pega e coloca esse montão de árvore e diz assim, vocês podem comer os frutos de todas as árvores. Dá para comer bastante, não dá? Se for para comer a fruta de todas essas árvores aí, aí Deus diz assim, você só não pode comer a fruta de uma árvore. Deus falou, você pode comer todas, menos uma. E Deus diz assim, no dia em que você comer o fruto dessa árvore, que eu estou dizendo para não comer, certamente morrereis. Você vai morrer. É o que vai acontecer. Aí a Bíblia apresenta para a gente uma serpente. Essa serpente começa a falar. E essa serpente diz o contrário do que Deus falou. Deus falou, se você comer, você vai morrer. O que a serpente falou? Pode comer. Certamente não morrereis. E a Bíblia diz que a mulher achou aquela árvore desejável, comeu e deu ao marido e ele também comeu. O ser humano pecou. E o que é o pecado? Desobedecer o que Deus disse. Deus diz para não comer. Se você comer é pecado. Deus diz para não matar. Se você mata, isso é pecado. Deus diz para não mentir. Se você mentir, isso é pecado. Deus diz para você não idolatrar a imagem de escultura. Se você idolatra a imagem de escultura, isso é pecado. Deus manda você guardar o dia de sábado, o santificar, o sétimo dia. Se você não guarda o dia de sábado, isso é pecado. E quem pecar, a Bíblia diz, vai morrer. Mas o que é que o diabo diz? Não. Certamente não morrereis. O diabo é um enganador. Mas e como é que a gente responde a minha pergunta? A alma morre ou não morre? Abre a Bíblia. Ezequiel 18, verso 4. No profeta Ezequiel, capítulo 18, verso de número 4. E agora a gente responde pela Bíblia se a alma morre ou não morre. E o que é que diz a palavra do Senhor? Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. A alma que pecar, essa morrerá. A alma morre ou não morre? Morre. Morre. É o contrário do que a gente ouve falar por aí. Não é o contrário? As pessoas dizem que a alma não morre. A Bíblia diz que a alma morre. Por isso é importante a gente entender o que é que acontece com a gente quando a gente morre. E a Bíblia tem respostas para nos dar. Vamos aí, voltar um pouquinho no Antigo Testamento. Salmo 94, verso 17. Olha só como que o salmista nos diz a respeito da morte. Ele diz assim: se não fosse o auxílio do Senhor, já a minha alma estaria na região do silêncio. Na região do silêncio. Agora entendam uma coisa, irmãos. Enquanto nós estamos vivos, nós não conhecemos o que é silêncio. Sabia disso? Se eu pedir para todo mundo aqui ficar bem quietinho todo mundo, aí talvez vai passar um carro ali na rua, zum, e nós vamos ouvir o quê? Barulho. Agora, se eu conseguisse isolar essa sala, não tivesse nenhum som, e a gente não conseguisse ouvir nada lá de fora, ainda assim, o nosso pensamento não ficaria calado. Porque a gente não conhece o silêncio. Nenhum de nós. Porque a gente vive pensando. Não para nunca. A gente nunca para de pensar. A gente nunca experimenta o silêncio. Nós não estamos ouvindo nenhuma música aqui agora. Mas nós somos capazes de ouvir uma música na nossa mente? Cantar uma música na nossa mente? Conseguimos? Mesmo não tendo barulho nenhum. Por quê? Porque o pensamento não silencia nunca. Agora olha o que a Bíblia diz. Se não fosse o auxílio de Deus, a minha alma já estaria na região do silêncio. Pensa em alguns barulhos gostosos da gente ouvir. Além da música, que é algo bonito e gostoso a gente ouvir. Imagina quando você chega dentro de casa e o seu filho ou a sua filha te saudam com alegria. Mãe, olha só o que eu fiz, quebrei tudo. Não, brincadeira, tá, gente? Olha, pai, fiz tudo direitinho, mãe, papapá. Não é muito gostoso ouvir esse barulho? Você passou o dia inteiro trabalhando, ralando. Chega em casa, você ouve o barulho da criança que te ama e a quem você também ama. Esse é um maravilhoso barulho da gente ouvir. A esposa conversando com a gente com a esposa, é tudo gostoso. Pessoas que a gente ama, quem a gente ama. Agora, quem morre não ouve mais nada. Não tem mais ninguém te dizendo, oi pai, oi mãe. Acabou. Filho, filha, esposo, esposa, música. Acabou tudo. É o que a Bíblia diz. É a região do silêncio. Na morte, nem o teu pensamento existe. Não existe barulho, não existe consciência, não existe nada. Mas Ezequiel, será que é assim? Será que você não está exagerando a palavra silêncio? Vamos para frente na Bíblia, Eclesiastes capítulo 9, versos 5 e 6. O próximo livro depois de Salmos é Provérbios, depois de Provérbios é Eclesiastes. Capítulo 9, versos 5 e 6. Deixa que eu te ajudo aí. E é muito importante vocês entenderem que o que eu estou mostrando para vocês aqui é a palavra de Deus, é a Bíblia quem está falando, não sou eu. Não é a ideia da minha cabeça. Dá uma olhadinha o que a Bíblia nos diz. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio, inveja, para eles já pereceram para sempre, não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Precisa ser mais claro do que isso? Enquanto a gente está vivo, a gente sabe que se Jesus não voltar dentro de 100 anos, todos nós vamos morrer. Não tem como escapar. Não tem saúde que aguente. Nós vamos morrer, a gente sabe. Mas o que que o morto sabe? O morto não sabe coisa alguma. Não tem ele nem mesmo memória. O teu pai, meu querido, João Alves, viveu 86 anos. Deu para viver muita coisa, né? Muita coisa boa e muita coisa ruim. Muito prazer e muito sofrimento. Muita alegria e muita tristeza. Mas hoje, ele não lembra nada. Não tem nem memória para dizer, eu lembro do meu filho, da minha filha. Não lembro. Ah, eu lembro do que eu vivi, do que eu não vivi. Não lembra. Não sabe nada, nem do bom, nem do mal, do que viveu. Não tem sofrimento, não tem prazer, não tem nada. E a Bíblia diz, não tem parte em coisa nenhuma do que se faz debaixo do sol. E quantas histórias nós já ouvimos, né? De pessoas que foram no centro espírita, no terreiro, e receberam ali mensagens, supostamente de pessoas que já morreram. E o morto fala, mãe, lembra de mim, mãe? É a voz do meu filho que está falando. Escreve uma carta, psicografia. É a letra do meu filho. Olha, e lembra de coisas que aconteceram na vida do meu filho. Mas meu filho morreu faz 10 anos. E agora o meu filho voltou para falar comigo. Tem muita história assim ou não tem? Ó, cheio, e o povo chora, e o povo diz, encontrei o meu filho, Deus é bom, meu filho não está morto, meu filho está em um outro mundo, meu filho está na esfera espiritual, ele veio falar comigo. Mas o que que a Bíblia diz? Quem está morto não tem parte em nada do que acontece nesse mundo. Então, se existe alguém mandando mensagens, é qualquer pessoa, menos morto. Se tem alguém se passando pelo teu filho que morreu, é qualquer pessoa, menos o teu filho que morreu. Porque a Bíblia diz que o teu filho que morreu não sabe nada, não vê nada, não fala nada e não tem parte em nada desse mundo. Não manda carta, não manda telegrama, não manda e-mail, não manda gravações de voz, não tem parte em nada. Então, de onde é que vem essas manifestações? A Bíblia diz que o diabo se disfarça de anjo de luz. Se o diabo se disfarça de anjo de luz, qual é a dificuldade dele se disfarçar de um ser humano? Imitar a voz, imitar a letra, saber coisas que aconteceram na vida. Verdade não é? Quantos anjos tem aqui nessa sala essa noite? Um montão, a gente nem sabe. Seres espirituais. E a Bíblia diz que existem anjos do bem e anjos do mal. E os anjos do mal têm problema em enganar? Não, porque é mentiroso e pai da mentira. O nome dele é Satanás e os seus anjos. E eles enganam, e enganam bonito. E tem muita gente que cai falando com o diabo, achando que está falando com o pai que morreu, a mãe que morreu, o filho que morreu. E aí as pessoas começam a olhar para a Bíblia E a Bíblia diz que o morto não sabe nada e que o morto não tem parte em nada. E elas dizem assim: eu acredito no Espírito que eu vejo, não na Bíblia. Verdade ou não é? Eu vou confiar em quem? No Espírito que aparece para mim ou nessa Bíblia? Eu vou acreditar nesse Espírito. Eu fico feliz quando ele aparece, conversa comigo, me consola, me conforta. Agora, deixa eu te contar uma história. Pastor Mark Finley estava pregando nas Filipinas. E ele estava pregando para um oficial da Marinha que tinha perdido a sua esposa. Pastor Mark Finley ensinou a verdade da Bíblia para aquele homem. O morto não sabe nada. Pastor Mark Finley estava fazendo uma série de conferências nas Filipinas. E aquele homem aprendeu a verdade da Bíblia. E numa noite, durante aquelas conferências, aquele marinheiro estava na sua cama, não conseguia dormir, e de repente ele viu uma luz no seu quarto. E naquela luz ele começou a olhar, se materializou a esposa dele que tinha falecido. E ela estava tão bonita quanto no auge da beleza dela. Ela estava linda diante dele. Amor, eu vim te visitar, amor. Quero te dizer que isso que eles estão ensinando lá na igreja é mentira, meu amor. Eu estou aqui com você. E aquele homem marinheiro, ele creu na palavra de Deus. E ele olhou para aquela mulher, que era a mulher dele, e disse assim: saia daqui, em nome de Jesus. E na frente dele, aquele anjo se mostrou como um demônio e saiu dali. Vamos pensar assim: tirou a fantasia, tirou a máscara e saiu dali. Porque o diabo só está querendo enganar quem quer ser enganado. Se nós o enfrentarmos pelo nome de Jesus, ele não poderá nos enganar, porque a palavra de Deus é a verdade. E você tem que entender isso. E qual é a autoridade máxima da palavra de Deus? Jesus. Abre a Bíblia, João capítulo 11. Qual era a opinião de Jesus a respeito da morte? Versículos 11 a 14. E agora vamos ver a opinião de Jesus a respeito da morte. E a Bíblia diz assim, irmãos: isto dizia, e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Irmãos, às vezes a gente fica tão doente nesse mundo que a gente mal consegue dormir. Rola de um lado para o outro na cama, dor, gemido, desconforto, coisas terríveis. E Lázaro, amigo de Jesus, estava passando por uma doença desse tipo. E Lázaro ficava cada dia pior, cada dia mais doente, e já mal conseguia dormir, de tanta dor, de tanto sofrimento. E aí Jesus, ele não estava perto de Lázaro. Como assim, ó? Nós estamos aqui em Porto Alegre. Jesus estava lá em Viamão. Jesus estava lá em Novo Hamburgo. Lázaro estava em Porto Alegre. E Jesus fala assim para os discípulos: meu amigo dormiu. Aí os discípulos: ufa! Então se ele dormiu, a doença dele já está um pouco melhor. Ele já está melhorando. Daqui a pouco ele vai acordar e vai recuperar e vai ficar bem. Aí Jesus falou assim: vocês não estão entendendo o que eu estou falando. Vocês estão pensando que ele está dormindo como a gente dorme todas as noites? Não. Lázaro morreu. Jesus compara a morte a um sono. Mas deixa eu explicar uma coisa para vocês. Existem certos momentos, certos dias, que a gente está tão cansado que a gente dorme e nem lembra que sonhou. Você dorme meia-noite, quando o relógio desperta às 6 da manhã, para você parece que não passou tempo nenhum. Verdade ou não é? Morrer é exatamente isso. Dormir sem sonhar. Lembra do texto? Não há memória alguma. Então o morto, ele não está sonhando, ele não está lembrando de nada, ele não está viajando em pensamentos e nada disso. Não está ouvindo o som de nada, não está falando nada, não está fazendo nada. É dormir sem sonhar. Isso é o que acontece quando a gente morre. Agora, vocês se lembram que a minha pregação, ela tem um título assim: o que acontece quando a gente morre? E depois, o que é que acontece? Volta aí, João capítulo 5. João capítulo 5, versos 20 a 29. Aí a gente passa para frente. Olha só o que a Bíblia diz. Não vos maravilheis disso. Por quê? Porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. A Bíblia apresenta a mensagem da ressurreição. Os mortos um dia voltarão à vida. Em que dia? No dia em que eles ouvirem a voz de Jesus. Quando Jesus Cristo retornar a esse mundo, irmãos. A Bíblia diz, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E a Bíblia diz que no final dos 1000 anos de Apocalipse 20, haverá a segunda ressurreição. Alguns vão ressuscitar para a vida eterna. Outros vão ressuscitar para sofrerem a segunda morte, que é a morte definitiva, é o inferno. Então já aprenda uma coisa, não existe inferno no sentido no qual a maioria das pessoas acredita. O que as pessoas acreditam? Que quem vai para o inferno fica lá queimando naquele fogo horrível para sempre e nunca sai de lá, nunca acaba esse sofrimento. Mentira, isso não é verdade, porque a Bíblia diz, o fogo que vem os abrasará. E não restará nem raiz, nem ramo. O mal será destruído, não torturado eternamente. Deus não tortura eternamente. Deus não é o diabo. A segunda morte é o inferno. Não é a tortura eterna. A segunda morte é a morte definitiva. Dessa, ninguém mais ressuscita. Se alguém sofrer a segunda morte, deixará de existir para sempre. Nunca mais vai existir. Essa é a punição pelo pecado. A punição não é ser torturado por Deus. Deus é amor. E aquele que não ama, não conhece Deus. Deus jamais iria torturar pessoas para a eternidade. Esse ensinamento a respeito do inferno, que se ensina no mundo evangélico, no mundo católico, é uma baita de uma mentira. Não tem fundamento na palavra de Deus. Agora, a Bíblia diz, haverá ressurreição. Volta à vida, que é o contrário de reencarnação. Não sei se vocês lembram do que a Bíblia diz. Aos homens foi dado morrer uma só vez. Hebreus 9:27. Não existe essa ideia do espiritismo. Não, você morre aqui nesse mundo, aí você sai do corpo. Aí você vai dar uma volta aí no purgatório, no paraíso ou no inferno. Aí depois você passa um tempinho lá e vai para reencarnar em outro corpo. Aí depois em outro, depois em outro, depois em outro. Nunca acaba, né? Essa reencarnação toda, né? Na última encarnação, o pastor Ezequiel era uma mulher gorda. Hoje ele é um homem magro. Aí na próxima ele vira uma mulher gorda de novo. Aí depois ele vira um homem magro de novo. Depois ele vira mulher gorda de novo. Não acaba nunca. Porque você vai sempre reencarnando, pagando o preço dos seus próprios pecados. É o que diz o Espiritismo. O Espiritismo diz assim, a alma é imortal. Então por que a gente sofre nesse mundo? Porque na outra vida eu cometi algum pecado. Agora eu estou pagando aqui o meu pecado, estou sofrendo. Isso também é uma mentira. A gente sofre não é por causa da vida passada. A gente sofre por causa do pecado, que é a transgressão da lei de Deus. Todo sofrimento é consequência do pecado, não das vidas passadas. Isso tudo é mentira feita para nos enganar. Mas eu queria terminar Apocalipse capítulo 20, verso 11 a 15, depois do capítulo 21. E agora eu queria terminar com vocês com a perspectiva do juízo. Apocalipse é o último livro da Bíblia. Capítulo 20, 11 a 18. É o que nós vamos ler aí agora, que é um texto muito interessante, que nos dá uma perspectiva do que é que vai acontecer no futuro. E a Bíblia diz assim, irmãos: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também quem? Os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, e ainda outro livro. O livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte. Se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Olha que texto interessante, irmãos. Os mortos voltam à vida. Se eles estivessem em outros planetas, como é que eles poderiam voltar à vida? Se a minha alma tivesse saído do meu corpo quando eu morri, e eu fosse reencarnar lá em Júpiter, e eu estou vivendo lá em Júpiter, como é que eu ia ressuscitar aqui? Eu ia estar lá? Ah, mas como é que eu ia estar lá e aqui ao mesmo tempo? Não tem como. Reencarnação é uma mentira para te enganar. Agora, olha o que a Bíblia diz. O além devolveu os mortos. Todo mundo está vivo de novo, diante de um grande trono branco. E a Bíblia diz, começaram-se a abrir os livros. E cada um, eu e vocês, fomos julgados segundo o que se acha escrito nos livros. E o que é que está escrito nos livros? Tudo. Tudo o que a gente já pensou. Tudo o que a gente já falou. Tudo o que a gente já fez. Não só isso. Tudo o que a gente deixou de fazer. Tudo o que a gente deixou de falar. Tudo o que a gente deixou de viver. Está escrito diante de Deus. Tudo vezes tudo. Pecados ou coisas boas, estão escritas diante de Deus. E cada um foi julgado conforme as suas obras. Ezequiel, lá nesses livros do céu, deve ter muita coisa errada escrita sobre mim. E eu digo para você, é verdade. Lá nos livros do céu, está escrito palavrão que você já falou, mentira que você já contou, pecados em relação ao sexo, ao dinheiro. Poderíamos dizer aqui, ó, um montão de coisas. E a gente começa a se sentir pequenininho diante desses livros aí, hein? E a gente começa a querer tudo menos que esse livro seja aberto, né? Senhor, abre qualquer outro livro, mas não abre o meu, não. Abre o do meu vizinho que eu quero até ver o que ele fez. Mas o meu, Senhor, não abre, não. Não abre, não, porque se você abrir ali, Senhor, diante do universo, estão escritos o pecado do pastor que merece o inferno. E é o pastor que está pregando essa noite. Será que eu posso ficar feliz diante de Jesus essa noite? Aí a Bíblia diz assim, Jesus é aquele que nos ama, e pelo seu sangue, ele nos liberta dos nossos pecados. Amém. Apocalipse 1, verso 5. Sabe qual que é a grande pergunta lá nos livros do céu? Deus quer ver se está escrito lá no teu livro uma palavra de duas letras. Que palavra é? Qual é a palavra que Deus está buscando lá no livro da tua vida? Deus quer ver assim, um F e um E com um acento agudo. É isso que Deus quer ver lá no céu. Deus não está buscando pessoas sem pecado. Deus está buscando pessoas de fé. Amém. Porque se ele buscasse alguém sem pecado, ele não ia encontrar ninguém aqui. Mas Jesus, ele busca pessoas de fé, porque ele veio salvar quem estava perdido. Jesus veio salvar quem erra. Jesus veio salvar quem faz o mal. Para quê? Para a pessoa, através da fé, se arrepender do mal e mudar de vida. Jesus perdoa a mentira? Perdoa! E transforma o mentiroso para que ele seja verdadeiro. Jesus perdoa pecado sexual? Perdoa! E ele transforma o adúltero para fazer ele uma pessoa pura e fiel. Jesus transforma quem transgrediu o sábado? Perdoa e transforma e torna ele um adventista do sétimo dia. É isso, irmãos. Deus pega a gente no pecado, fazendo o que é errado, que ele mandou não fazer, e transforma a nossa vida para a gente ser diferente. Não é isso que a gente quer? E nessa transformação, a Bíblia diz, de fé em fé, de glória em glória, vamos sendo transformados na imagem de Jesus. E se nós formos transformados na imagem de Jesus, irmãos, Sabe o que vai acontecer com você e comigo? Vai acontecer com você o que aconteceu com João. Dá uma olhadinha no Apocalipse 21. Dá uma olhadinha no verso 1, no verbo que esse homem usa. E ele diz assim: eu vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça a fonte da água da vida. Ufa! Um dos verbos mais lindos de toda a Bíblia é o verbo ver, em Apocalipse 21, verso 1. João não diz eu imaginei. João não diz eu sonhei. João não diz eu desejei. João não diz pelos meus cálculos eu acho que vai ter. João não diz nada disso. Eu vi um novo céu e uma nova terra. Completamente diferente deste céu e desta terra, no qual existe luto, pranto e dor. Porque esse é o nosso mundo. Aqui é o lugar do luto, do pranto e da dor. Mas a Bíblia diz: a Nova Jerusalém vai descer. E Deus repete 3 ou 4 vezes: Deus vai estar com eles. Deus vai estar com eles. Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Jesus, ele quer eu e você naquele lugar. Mas para isso, quando ele abrir os livros, ele tem que encontrar aquela palavrinha chamada fé. E Paulo diz algo muito importante: nada importa nesse mundo. Só tem uma coisa que importa: a fé que se manifesta no amor. Essa é a única coisa que importa. Todo o resto vai passar. O sofrimento vai passar. A alegria vai passar. O prazer vai passar. A doença vai passar. O luto vai passar. A festa vai passar. Mas quem tiver fé, uma fé prática que se manifesta em amor a Deus e amor às pessoas, quem tiver essa fé vai viver eternamente, sem pecado e sem morte, para sempre. Amém? Amém. Eu termino essa mensagem fazendo um apelo simples e direto. E esse apelo começa pelos que ainda não são adventistas. Quantos de vocês essa noite que não são adventistas, desejando estar no céu com Jesus, querem se preparar para o batismo, para poderem viver com Jesus? Amém, irmã? Parabéns. Glória a Deus pela tua decisão, viu? Mais alguém? Gostaria de dizer: eu quero me preparar para o batismo, para viver com Jesus? E dizer: eu quero conhecer a Bíblia, eu quero aprender, eu quero ser batizado um dia? Além da irmã? Mais ninguém? Ok. Último apelo. Quantos de vocês querem estar no céu com Jesus? Se levante e vamos orar para terminarmos esse culto. Agora todo mundo levanta, né? Eu fico feliz com isso, viu? Graças a Deus vocês tomaram a decisão de estar com Jesus. E se você está com Ele, Ele está com você a todos os dias até a consumação dos séculos, tá bom? Vamos orar. Deus eterno e Pai bendito, em nome de Jesus, obrigado pela Tua palavra nesta noite, Senhor. Obrigado porque a Tua graça infinita e misericordiosa e maravilhosa nos alcançou nessa noite com a Tua verdade, Senhor. Pai, existem tantas mentiras sobre esse assunto da morte, mas nós te agradecemos porque a Bíblia nos guia na verdade, Pai. Amém. Senhor, leva-nos para nossas casas, nos protege, nos guarda e nos salva, nos dando um feliz sábado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.